Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre um rochedo me erguerá. Por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Todo dia, meu Senhor.